Pegada. Pegada. Pegada. Bateu aqui então, com a banda Constantino, que acabou de tocar no Conexão Viva, a segunda banda da noite aqui no sábado. E aí, eu queria saber de vocês primeiro, como é que foi tocar aqui, cara? Depois de um tempo parados, né? Ficaram um tempo parados aí, como é que foi voltar aos palcos e tocar num festival como esse? Pô, foi fantástico, cara. Foi muito positivo, assim, ainda mais esse namoro, assim, com as meninas, né? Foi algo fantástico pra gente. Acho que a gente hoje realizou um sonho. E uma experiência muito boa, porque a gente nunca teve muito contato com um palco grande. Então acho que foi super positivo em todos os aspectos, assim. Tem que aprender a lidar com essa, com esse outro esquema, assim, né? Sair da coisa pequenininha e ir pra uma coisa um pouco maior, que é a realidade de festivais, né, no Brasil. Vocês estão planejando agora para esse ano, então, expandir, tocar em coisas maiores, divulgar melhor, dar uma circulada também? Qual que é o planejamento da banda para 2010 e pro futuro aí? Cara, sim, a gente quer tocar, né? A gente começou a trabalhar um tempo atrás com essa nova formação. A gente quer ver se a gente circula, a gente pega uma atividade de grupo assim de novo, se entendendo um pouco mais no palco, lidando com essas adversidades que acontecem. E pro futuro, cara, acho que talvez gravar um novo CD, alguma coisa assim, mas isso ainda não tá muito nos planos, não. Tô querendo compor mais músicas e tocar em coisas legais, né? Com pessoas legais, conhecer novas pessoas. Esse contato com as meninas de Xinhai, como é que se deu? Como é que deu esse contato? Foi a partir da exigência do Conexão? Vocês já tinham essa proximidade? E como é que foi tocar com elas aí? Na verdade, foi uma ideia nossa, assim. Em 2008, a gente gravou uma música que chama Sobe Ladeira. Essa música foi pra coletânea da revista Mais Soma, lá de São Paulo. Nessa música, a gente achou que tinha uma característica meio de música brasileira. Assim. É o nosso brasileiro, né? A nossa forma de ver, de tocar, assim, vamos dizer. E eu lembro que nessa música a gente colocou um sample das Lavadeiras de Almenara. Aí a gente ficou, putz, um dia a gente quer dividir um palco com umas senhoras, assim, cantando umas músicas, acho que tem muito a ver. E isso já era um pouco o caminho que a gente queria tomar, assim, na época, e acho que a gente está conseguindo concretizar isso um pouco no som hoje. Então, foi fantástico, cara. Atualmente no Brasil tem vários bandos instrumentais se destacando, né? Sim, o Brasil tem uma história de bandos instrumentais, assim, ao longo, né, da história da música brasileira. Mas bandas de rock, especialmente de rock, com tanta exposição, igual temos agora o Macaco Bong, o Burro Morto também, o Kim Bolson também, o De Bigode, vocês, tínhamos também o Morde o Rabo. Vocês acham que as pessoas estão com melhor abertura para bandas instrumentais? O público de rock tá aceitando melhor uma banda sem vocalista, sem refrão? Como é que tá aí a abertura? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o pessoal tá começando a criar esqueci o que eu ia falar agora. Esquecimento geral. Tá nervoso, tá nervoso. Na verdade, a gente nunca sentiu essa barreira, não. Desde a época que a gente começou a fazer música instrumental com uma outra banda, que é o Ana, que foi antecessora ao Constantino, assim. Todos os shows, desde o primeiro, sempre a receptividade foi muito boa. Então, acho que, né, a gente nunca sentiu uma barreira, assim, por ser uma banda instrumental. E na época em que a gente começou, existia 2000, aqui, né, em BH, praticamente só a gente e o Molho Rabo. A gente não, né, não, é igual, é. Ah, a gente não sabe, né? Começou em 99 e o Molho Rabo ensaiava, fazia muito show, não era no balé. Cara, ele vai tomar balé. Constant balé. É Constantino, balé. Não vamos ignorar o balé. A gente chamou os caras porque a gente gosta muito do balé. Eu achava que Eles tinham muito a acrescentar nessa parte mais brasileira e mais livre, assim, da coisa. Acho que os caras entraram aí acrescentando 250 milhões de porcento, assim, sei lá. O Balé vira banda de anarcopunk instrumental. Não ouvi nada, mas o Balé, a primeira banda de anarcopunk instrumental de Belo Horizonte, é, da década de... Não, a melhor definição do Tullianis, cara. Balé é... Aquele rock instrumental brasileiro? Wikipedia, anarco, funk, instrumental brasileiro. É a única, cara. Cara, obrigado. E agora eu queria que você chamasse uma música sua pra ilustrar aqui o podcast. Pra quem não conhece, conhece a banda. Pra finalizar em grande estilo, qual que vai ser? Atenção, Só Ladeira. Só Ladeira, então, aí com Constantina, valeu. Pegada. Pegada.